deixaste o teu olhar triste aqui dentro de mim. Tu estás longe, mas posso dizer que ainda vives aqui. Tu que sabes quanto eu te amei, tu que sabes que chorei, tu muito além, longe daqui. Para mim, se algum dia outro amor eu conhecer, quando a saudade dormir, sei cada beijo que eu dera de ser em homenagem a ti. Tu que sabes quanto eu te amei, tu que sabes que chorei, tu muito além, longe daqui. Poderia achar alguém igual a ti. E muito além, muito longe daqui, tu esperas por mim. Onde estiver, o que fizer, tudo vai dizer que estás em mim, amor, amor, amor. E cedo ou tarde, ao teu lado estarei. Cada segundo que sou infeliz, mas me aproximo de ti. Tu que sabes quanto eu te amei, tu que sabes que chorei.